007. Mas um dia amanhece numa quebrada brasileira e ela logo te apresenta o pai de família que levanta cedo, põe a marmita nas costas, dignidade na frente e vai pra guerra. A mãe triste e ansiosa que prepara a sacola pra ir visitar seu filho preso numa rotina que já dura 3 anos. Te apresenta o viciado que passou a noite em claro fumando crack ou correndo atrás dele e nem se lembra que dia é hoje ou que dia foi ontem. A noite que passou foi tumultuada, barulho de tiro, carro derrapando, sirene de polícia, ambulância. Alguém sofreu, alguém morreu, mas ninguém viu nada. Te apresenta um tiozinho descendo a rua, ladeira, empurrando o carrinho de ferro velho, lembrando do tempo em que sonhava com uma casa própria, seu filho se formando. Quantos brasileiros não morreram sonhando? Mas ela também te apresenta a criançada que brinca, como se nada disso tivesse acontecido, sorrindo em meio a tanta rotina sofrida. Um sorriso que o playboy jamais vai entender o porquê. Te apresenta pessoas humildes, dignas e que acredita e luta por dias melhores, sem olhar pra trás. Te apresenta um mano, uma mina e algum canto da quebrada, juntando o funk, o soul, o blues, escrevendo, rimando, denunciando, fazendo rap, mostrando que ninguém se entregou ainda não. A elite ataca, provoca, condena, maltrata esse povo, machuca, fere, mas não mata. E o que não mata, fortalece, parceiro. E se tudo isso que eu te apresentei é pouco, eu te apresento mais essa aqui.